Bill. Zona 34, número 3 para Copa, informação Alfa 1. Salvador, boa noite, altura 3178 estabilizado, back rate. 3178 autorizado, pouso, pista na 0, vento 070, grau 03, nós. Livre, pouso, na 10, tá 3178. Chama 212, controle Salvador, atendendo estação dessa vez chegada para o Med 1 para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 014. Sim, se identificou, destino 50 com 1014 via Oceana 612. Poderia confirmar se é o tráfego único? O aumento no tráfego, o único tráfego em evolução na terminal. O 6212 solicita voar para o VOR, as questões foram mais próximo fazer um circuito visual para a pista 10. Confirmando, está solicitando o cancelamento da regra do instrumento? Ainda não, a gente solicita voar para o VOR e quando mais próximo, solicita fazer o cancelar e fazer um circuito visual para a pista 10. Oceana 212, para prosseguir visual, vai ter que seguir os corredores visuais. No caso, vai ter que prosseguir via Veracruz e Interlagos para prosseguir para pouso na 10, Oceana 212. Não, então vamos... Pode voar para o inferno, pelo menos, no Duna? Autorizar a direção Duna, Oceana 212, deixa para 2 no pé, altimetrando no 0 no passo. 2014, Oceana 212. Visão 78, Solos 29, libera direito, taxi em via Alfa, Juliette, até o gate 07. Vem de Alfa, Juliette para 07, está 3178. 224, copia. Prossiga, copia. Autorizado era Caju, nível 190, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Conde. Transponder 0224, controle 120.8. Autorizado, conforme, 190, decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0224 e controle 108. Transponder 0224, a primeira aerovia Whisky 33 após conforme 11. Ah, então confirma o transponder. O transponder 2024? 0224. Ok, 0224. Eu ouvi o ISC 33. Afirmativo, ISC 33. Chamamento correto após pronto para o pushback do chão. Chamará para o pushback, vou chamar. Espera, pronto, 0501. 5001, não autorizado a NL, colapso no 0, vento 050, grau 029. Decola, pista no 0050. Puxa acionamento azul 4959. 4959 autorizado, se tiver que acionar reporte táxi. Chama táxi 4959. Portugal Jurute Power Red Cop. É Portugal Jurute Power, que é o Red Cop. Altitude is low, flight level 350, takeoff runway 10, after 4 takeoff, Fuka departure transition. Upper Zulu 10 is first away after according to the flight plane rule. Squawk 5571 and Salvador approach frequency 120.8. After 4 takeoff, left turn. Portugal 024, please Lisboa, flight plan route, flight level 350, Cuca departure, Upper Zulu 10, then flight plan route, Spock 5571, departure frequency 120.8, after departure left turn. Set departure, left to turn, Cuca departure, Zipar transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo. Cuca departure, Papa Uniform. Kilo Alpha and Zipa transition, Zulu India Papa Alpha, flight level 350, then upper Zulu 10, Portugal 024. About Portugal 024, read back correct, report to right to Bush and Sun. We'll cover Portugal 024. Afirma, número 2 para a Copa, aguarde por gentileza, preparação voo 1. Aguardando, nós estamos voando. 5001 decolou 33, chama controle 120 decimal 8 para voo. 001 chama 208, obrigado, tenha uma boa noite. Bom, 1934, não escuta? Não escuta? Isso. Azul, fase 001, raise a contact com 4, claro, para flight level 330, vai a Sango 1 departure, multiple transition. Sango 1 departure, climbing to 320, flight 001. Chama RM2002, está autorizado a final do procedimento ILS, XP, chama 0, reporte estabilizado. Autorizado a final do XP 10, chama estabilizado, chama RM2002. Voo 1-7, com a rota do plano 5567-120-1134. Voo 1-1-3-4, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. É, pode ser. 5974, copia. 2774-823-02 Romeo, request pushback and start up. 5974, na sua esposa. Tente mais um minuto, por gentileza. Azul 2774, number 2 to push and start, stand by. Number 2774. 5974, agora sim, pronto para qualquer. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São João no Leia da Morte. Upper Zulu 10 é a primeira via após Taubaté e conforme nota. Transponder 5564, controle 120 decimal 8. 340 para Guarulhos, decola da pista 10 com curva direita na Sambo 1, Leda Mótima. Apesulo 10 até Taubaté. Aciona 5564 e 1208 ao controle. O Rio 5974. 5974, protegimento correto, é bote pronto para o pushback. Demonstrar para o push 5974. Só Salvador, Azul 4959, pronto, táxi 69 a bordo, 2h40, Salvador. Taxi Avia Parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 10 no 4. 10 no 4, Parte 1 no Índia, chamando ponto de espera da 10, Azul 4959. Solo o Cidadão 9972, pushback estacionamento. Cidadão 9973, número 6, setor aguarda. Número 6, aguardando. 5.014, gol 354. Gol 1723, controle Salvador, aciona identificação, dessa via chegada bom, para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 014. Via bom, foi para o 070, ajustado 1014. Confirmar, a nossa sede é a Conde ou a Conde 1? Entendi. Não entendi. Somente Conde. Ok, somente Conde, ok, obrigado. Para o pushback acionamento, Rio 5974. 5974, confirme a posição que se encontra no Parte 3. Posição 6. Tente a base, número 3. Tango Lima, Rota Hotel. Information Alpha, Air English. Seu controle? Papatango Lima Rota Rota, Information Alpha, Air English. Papatango Lima, Hotel, Salvador Approach, Falcon Dead. Clear, Aman Arrival, Atmosphere 1014. Clear descent to flight level 08060. Identity, descent to flight level 060. 723, reduz a velocidade 250 mais. 250, reduzindo ao 723. Já vou na 5x4, direto, Luna. Gol 1354, está autorizada a final do procedimento ILFXT fecha no 0, desça para 2 em 10, altimetro no 0 no 4, voo direto Duna, reporta estabilizado. Direto Duna, 2 mil pés, já terminaram o procedimento, voo no 354. 59 tem condições de alinhar e decolar sem parada. Ah, sim, não tio. Autorizado alinhar e decolar, piso no 0, vento calmo. A liga decola sem parada, pode continuar. Informa a TR iniciando o rolagem na pista 1-0. Gente, 62, 1-2. Iniciando 1-0, 4-1-0. Salvador Tower, Azul 2774, right for tank. 57 people on board, endures 4 hours, 14 minutes, alternate Serra Bravo, Alfa Romeo. Permissão on board? 57 people on board. Azul 2774, approve a taxi way from India before routing point call again, Kenny 2014. Clear taxi to India, holding point is runway 10, Azul 2774. 113, correção, China 6212, autorizado pouso, pista 10, Vênus, calma. Vem pouso na 10, China 6212. Azul 4959, decolou os 41, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, 4959. Boa noite, Azul 4959, Coral no Bravo, cruzando 2000 e subida. Azul 4959, contato radar na decolagem, sobre a via saída Coral no Bravo para o nível voo 140. Sobe via Coral no Bravo para o 140, 4959. Chama agora o centro Recife 125 decimal 1, no caso negativo 128 decimal 35. Recife negativo 235, 25001, boa noite. Azul 4959, está autorizado voar da frente direto do Coral. 4959 solicita manter a rota. É, estou autorizado manter a rota. Está mantendo saída via, com o Coral no Bravo, 4959. Um Romeu é a posição. Seguinte, vai via Alfa, Kilo, parte 3. Um Romeu, hoje é melhor que o que outra vez. Salvador Tower, Azul 2774, via loading point, right for takeoff. So 2774, clear line up and takeoff, runway 10, wind 060 degrees, 020. Clear line up and takeoff, runway 10, Azul 2774. Salvador, gol no 134, posição 02, pushback acionamento. Paulo 134, autorizado para o feedback acionar, é ponte tá aqui. É passar. O Rio 5974, aguardando para o pushback acionamento. Tinha o número do inspetor, informo que a aeronave da Federal está realizando o pushback. 5974. 2774, airborne at 46, call Salvador, approach frequency 120.8, good travel. Salvador Control 1208, ZOO 2774. Thank you, Salam. O Solo, Sideral 9973, temos 3 a bordo. Estamos alternando Guarulhos com 4 horas e 30 de autonomia para o táxi. PMA Parte 1 no Índia, ponto de espera chamar pronto, altimetro 0014, segue à frente o Boeing da Gol. Positivo, segue o Sideral, vai chamar a torre no ponto de espera, o 9973. Bravo. Para 1 Bravo to flight level 180 Azul 2774. Para o táxi, o voo no 134, 168 a bordo, 2 horas e 38, alterna Salvador. Taxi CVA Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1014. Sim, batido. Ajuste 1014, CVA Índia, para transição. Voo no 354, entra o serviço. Voo no 354, chame torre, 118, decimal, 95. 1895, boa noite. Papatango Lima, hotel, hotel, clear, Airas, final approach, runway 10, descend to 2,000 feet, altimeter 1014, four steps. Clear, left 310, descend to 2,000 feet, 28, 1014, Lima, hotel. 014, autorizado, pouso, piscina 0, vento 070 graus, 029. Este é Lisbosna 101354. 4, controle Salvador, aciona identificação, destrazia a chegada por MED 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Com ajuste no 014, descida a via até 150. Controle, eu estou dizendo que passarei da proa de TAP. Autorizado, direto TAP, passarei 2224. Apresente a posição em TAP, muito grato, passarei 2224. Gente, o 1934 mantém a posição e como a retaguarda da aeronave, é mais uma aeronave aproximando aqui. Certo. Salvador 6212, novembro, aliás, é o Charlie Bravo. Confirme. Ok, vetoração direita para o 225, em caso de falha, o limite é o radial 270. Bom, 720. Correto. Siga. Papatango Lima, Hotel Hotel, from the runway. We will land. I will land runway 10, Lima Hotel Hotel. Copy runway 10. Gol 1723, autorizado, precisa para 3 e um pés no clima 1014. 3 e 1014, 1723. Controle, coordenar por gentileza para o Azul 2459 160. Após a aeronave na curta final da companhia, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0, agilizando manobras. Negativo, pode pôr aeronave na curta final. A linha mantém 1-0, voo 934. Sasha, Les, X-Ray, Runway 10, Lima Hotel, Hotel. Complete the last one approach, runway 10, contact now tower, 118, decimal 95. 411, 118, decimal 95, have a nice night, Lima Hotel, Hotel. Patango Lima Hotel, Hotel. Patango Lima Hotel, Hotel, continue aproximação, chame passando externo, ajuste no 093. Chamar externo, ajuste no 093, Lima Hotel. Chame o pai, que vai prosseguir. Vem que acionamento, o cinema e a... Lima Hotel, até confirmei o pátio, vai prosseguir? Lima, pátio 5, Lima Hotel, hotel. Ok, sim, aqui Lima Hotel, hotel. Xenema 224, aguarde, pushback. Aguarde. Bom, no 354, solo 52, libera a direita. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Gol 1 no 3-4. Vento variável com 3 nós, decolagem autorizada, pistona 0. Iniciando, gol 1 no 3-4. Solo fixo, autorizado, chamar estabilizado, gol 7-2-3. Sáxio, ouviu 5974, está com 03 no POV. 3 horas e 50 minutos de autonomia, alternando o galeão. Sobre? 3. Tem táxi em frente, segunda direita, via táxi em frente, reporta pronto no ponto de espera, ajuste no 014. Tem, reportar no ponto de espera, o 5974. Tango Lima Hotel Hotel, autorizado pouso, pista na zero, vento variável, com 3 nós. Pouso autorizado, Lima Hotel Hotel, massa externa agora. Quente. Bom, 934, decolada 54, chame o controle Salvador, 120, decima 8. 08, boa noite. Controle, gol 1-1-3-4, decola. Voo 1134, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca, transição Caju para o limpe voo 350. Puca Caju, 350, no Solo Xana 6224, alguma previsão para o início do pushback? Bom, na 354, via Juliette, portão 08. Juliette, 08, bom, 6224, em coordenação com o equipe de solo, assim que o Boeing da Rio cruzar, liberar o setor autorizado, iniciar o push e chame táxi. Ele coordena com o tráfego, início do pushback, acionamento 6224. Quente, Sideral 9973, após o tráfego na curta final, autorizado a alinhar e manter, prepare-se para decolagem, tão logo seja autorizado. Fomos tráfego passando Duna agora. Paciente, já está então autorizado após o tráfego na curta, Sideral 9973, alinhar e manter. 8, acione a identificação, dessa vez chegada por médio 1 para o nível de voo 050. Ajusta o altímetro no 014. SVIA para o nível 050, no 014, no 098. Azul 2774, confirmando a razão do foguete está empregando. Azul 2774, it has climbed 700 feet per minute, sir. Solutions to increase your rate of climb to at least 1,000 feet per minute. It's possible until flight level 140, sir. Thank you. Welcome. Crazy climb Azul 2774. Decolagem Rio Cidão 9973. Ponto espera pronto, Rio 5974. Change Rio 5974 e mantém ponto de espera. Ponto de espera e mantém 5974. Eu sigo o táxi via Juliette, Pátio, Lima, Mike na Quebec e reporte para o cruzamento da 17. O táxi Juliette, Pau, Lima, Mike, quando na Quebec, vai reportar para o cruzamento da 17. Voo na site 23, pouso autorizado, destino a zero, vento variável, 3 nós. Pouso livre na 10, voo na site 23. Geral 9973, decolada 58, chame o controle Salvador, na 20.8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, Federal 9973 decolou na sua escuta. Federal 9973, confeta o radar na decolagem, você vai ver saída San Juan, uma transição ótima, para o nível voo 360. Fudiu, quando possível pode voar direto, Leandro? Autorizar direto, Leandro, Federal 9973. Na Pro de Leandro 9973, muito obrigado. Federal chama para o nome 2345. Correu? 12340. Ok. Bom, no site 23, no solo 0200, libere direita, mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa, reporte antes das VET. Contrato do VET, mantenha escuta, direita, no 73. Para o táxi 6224, POB 128, 1h45, Salvador. Change táxi à direita via Índia, ponto de espera 1 decimal 9, corrija. Reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Direita, ponto de espera, reporta pronto. 6014, vou chamar 6224. Rio 5974, decolagem autorizada, pistona 0, vento variável 4 nós. Iniciando 5974. Autorizado ingresso, cruzamento pistona 7. Ao estacionar a frequência livre, 75. Boa noite. Mantenha um nível voo no 60. Sem problema, senhor. Obrigado. Receptando o localizador, já em contato visual com a pista, passaredo 2224, controle Salvador. Passarei 2224, chame torre 118 decimal 9. 118 95, grato, uma boa noite, passarei 2224. Boa noite. Boa noite, passarei. Passarelo 2224. Passarelo 2224, continua em aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 4. Com ajuste na 0 no 4, aguarda a pista livre no ILS. Sim. Passarelo 2224, boa noite. I will try Azul 2774. Contrato Salvador, boa noite, é o Rio 5974. Rio 5974, boa noite, contato radar na decolagem, vou ver a saída Sango 1 no transição Motiva. Parabéns de voo 340. Sim, via Sango 1 no Motiva 340, 5974. Gol 1134, chama agora o centro Recife 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 125 45, 126 85. Gol 1134. Gol 1098, está autorizado a sinal do procedimento ILS, registro no 0, desceu para 2, não foi em altimetro no 0 no 4, reporte estabilizado. 0-0, estabilizado, 098. Azul 4959, serviço do radar encerrado. 62 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível de voo no 60, chama o controle Léo 120, decimal 1 no Borro. 60, autoriza direto Leda para o 5974, senhor? Eu, 5974, estou autorizado direto Leda. Leda, grato, 74. Autoriza a Motiva para o Sideral 9973, está presente? Aguarde. Aguarde. Central 024, request push and start. Passarelo 2224, pouso autorizado, pista na zero, vento calmo. Vento calmo, livre pouso 910, controle de pouso baixo travado. Passarelo 2224. Perfeito. Cinema 224, decolada 04, chame o controle Salvador, 920, decimal 8. 208, 6224. Boa noite. Portugal, 084, clear, 10 push, como o Alfa Tex. Clear push and start, call the ready Tex. Leva 224, volta em contato o radar na decolagem, tudo a via saída Conde para o nível de voo 190. Via saída Conde 1906224. Federal 9973, já está passando o nível de voo 180, chama agora o centro Recife 125-1, caso negativo 128-35, solicite direto ao mesmo, voo atrás do mote, vai ter um bom voo. Positivo, vai chamar 251, alterna 2835, Federal 9973. Azul 2774, ainda 778, 55 miles southwest from Salvador, VOA, climb 2.5 level 180, and contact now Ilhéus approach 120.1. Have a nice flight. Ilhéus control 120.1, thank you sir, good night. 10 visual, 098. Ou 1098, chame torre 118, decimal 95. E aí, boa noite. Azul, boa noite, gol 1098, final 10. Quente, gol 1098, continua a aproximação, aguarde autorização. E aí, continuando. Passareiro 2224, via Juliette, remota 12. Juliette, remota 12. Salvador, boa noite, outra 4732 com a Alfa, autorização para Fortaleza. Gente, TAM 4738, aguarde copo e prepare a saída Momo, transição Fruti. Momo, Fruti, TAM 4732. Epsilon 024, taxi, please. Stand by, Epsilon 024. Zero 98, pouso autorizado, pistona 0, vento calmo. Pouso na 0, voo na 098. Salvador, Santa 3600, boa noite. Santa 3600, controle Salvador, sendo identificação de sua via chegada a bom médio 1 para o nível de voo 050. Ajuste ao altímetro no 014. Descendo 050, bom médio 1 alfa. Informa que vai fazer o INS Whisky da 1-0. Gente, copiada a solicitação, o TAM 3600, aguarda a autorização. E 5974, chama agora o centro Recife. 125 decimal 1, no caso negativo 128 decimal 35. 125 1, 128 35. Uma boa noite, 5974. Por favor. Obrigado. Portugal 024. Salvador, chama 6224, solicita com final 170. Autorizado nível 170, Oceano EME 224. Fiquei, obrigado. ...3600 para o procedimento ILS WISC, Michelin 0, da presença autorizado, voa direto, Serra Vitor 366, desça para 2500, pés, altímetro no 014. Voando direto, Serra Vitor 366, 2500, pés, no 014, para 3600. TAM 4738, copia. Prossiga, 4738. Autorizado Fortaleza, nível 350, decolagem pistona 0, após a decolagem curva esquerda. Perfil de saída Puca, transição Froti, após DCT, posição Abuco, DCT Fortaleza, DCT. Transponder 5574, controle 120.8. Gestão confirmada, 350, decola 10, na PUCA, Froti, após Abuco, Fortaleza, 5574208, da 4738. 1098, no sala 12, liberou o VTX Fox, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, boa, 1098. Então, 4738, chame antes confirmando a saída. Momo, transição Froti. Então é Momo Froti. de Froti, Abuco e Fortaleza, tá 4732. Afirmo. Reporte pronto para o chileque estacionamento, portão 7. Certo. Posso levar o controle? É o Azul 27, onda 3, já com a informação alfa. Azul 27, onda 3, controle Salvador. Aciona a identificação. Ativou 5563. Azul 2713, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador. Autorizado chegada a Bonfim, autorizado da presença do adresso Bonfim. Reporte no ideal descida, altura menção 104. Reporte será no ideal, voando Bonfim, Azul 2713. Salvador Control, Papa Tango Mike Bravo Uniform, Abdul Position, and Mental Level 1, 410. Papa Tango Mike, Bravo Uniforme, controle Salvador, aciona identificação, está autorizado chegada ao MED 1, da presença do direto staff, reporte dela descida, altímetro 104. Papa Tango 1, approach, and Salvador, like the staff position. Bom, Salvador, chama 6224 para a descida. Hey, 0 degrees, 039. This line up and take off, FL 024. 4 para início de descida. Oceano 6224, aguardo coordenação com controle Aracaju. Aguardando. Control Papa Tango Mike Bravo Uniform, posiciona. Papa Tango Mike Bravo Uniform, clear descent to flight level 050, flying head stop intersection for Bombard 1 arrival. Rolling. Oceano 6224, apresenta autorizado quadreto Alfa Romeo 363, terça para o nível de voo 150, serviço radar encerrado, leia 3 milhas, nordeste de Salvador, chama agora o controle Aracaju no 20.3. Sim, descendo para o 150, na Prudo 363, vai chamar Salvador 1203, acionar 6224. Controle Aracaju. Ok. 2222. Passarei 2222, controle Salvador. Sendo identificação. Terça, veio a chegada a man para o nível de voo 060, ajusta a altitude entrando 014. Passarei 2222, quando ideal, livre descida via ao 060 com 1014. Control, good afternoon, FDL 024, crossing 2600. Almost Portugal 024, radio contact on departure, climb Super Travel 350 via book departure Super Transition. Climb flight level 350 via book departure and second transition please. Book departure Zipat Transition. Book departure Zipat Transition, Portugal 024, thank you. Parece 22, livrando nível 190 ao 060. Passa em 2222. Autorizado descer para 060. Autorizado descer para 060, 2222. 7382154 a bordo, Recife, 3 horas de operamento. Passarei do 2222, reduz a velocidade, 2309. 2309, 2222. Papatango, mais prazo informe, desça para 2100. Está autorizado a final do procedimento LS 6610, reporte estabilizado. Vou direto do Duna. Ah, ok, sir, 2000, I will call you back, stabilization, localize. pronto no posto espera da 10, da 4732. Sente a linha da cola separada, tem 4732. Afirma, linha de cola separada, 4732. É, autorizada a linha de decolar sem parada, vento variável com 4 nós. Como o tráfego da companhia, passando tudo agora. CNR igual com o mesmo da 4732. Mal 95, 1995, uma boa. Controle de Salvador, azul 2703, ponto ideal de descida. 300 da Santa Férias. Duas vindas do externo com o Camamil. Exato, descida para o nível 070. Autorizado 070, azul 2713. Pista 0, vento variável 3 nós. Livre voo, voltar 3600. 4738, decolada 25, chama o controle Salvador em 120298. 208, até amanhã. Controle Salvador, boa noite, tá, 4738. Tango 4738, consultado o radar na decolagem, super via saída, bom transmissão forte para o nível 350. Bom, 350, tá, 4738. Portugal, 024. Contact now, receive center, 125.45, and I 126.85. 2545, 12685. Thank you very much, Portugal, 024, good night. 22222,